Exatamente às 8 horas da noite, termina a transmissão oficial da Hora do Brasil. Logo em seguida, pelo menos nos momentos atuais em que estamos nos preparando para a eleição, termina também a propaganda eleitoral, que começa exatamente depois da Hora do Brasil. E aí sim, chegamos nós, aqui na Melodia FM, com o nosso programa diário, de segunda a sexta, Questão de Sensibilidade. Boa noite a você, nosso ouvinte, nossa ouvinte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Thank you. Questão de Sensibilidade, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, aqui, nessa nossa querida Melodia FM. E eu com vocês todas as noites, Renato Tavolieri Filho. Hoje continuamos com a mesma proposta da semana anterior para vocês que acompanharam a nossa programação. Estamos com mix soft jazz e, mais do que tudo, boa música. Um programa que, com essa variedade, explora o que de bom acontece no momento na música americana, numa forma de linguagem jazzificada, que tem como raiz especificamente o jazz. Alguns valores novos, ainda não tão conhecidos, mas tocando músicas, muitas vezes até músicas já conhecidas e consagradas, o que é um hábito no jazz. Como nós colocamos já anteriormente, uma das marcas mais fortes do jazz é exatamente essa criatividade, essa originalidade e muitas vezes até o improviso. O que nós encontramos muito na música brasileira de influência jazzística, e como a bossa nova, por exemplo. E é exatamente nessa performance, vamos dizer, tão criativa e original e de improviso, que você atesta a grande qualidade de um instrumentista, de um pianista, de um violonista, e assim a coisa vai, de um baterista. E são momentos raros, e muitas vezes, inclusive, em relação a um cantor que faz uma performance vocal que difere totalmente das suas gravações originais quando em apresentações ao vivo. E por isso hoje nós estamos com essa viagem de mix.

Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM A Educativa de Varginha. Thank you. Thank you. Questão de sensibilidade, o espaço da boa música, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Brasil brasileiro, meu amor latino sonero. Vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que tá, o moleque que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor. Brasil, pra mim, pra mim. Agora você já sabe, se eu realmente corto uma música, é porque não há outro motivo. É hora de dizer até amanhã. E ainda bem que temos o até amanhã, porque não estamos no fim de semana. E assim podemos nos ver novamente. É uma questão de algumas horinhas mais e voltaremos aqui com uma programação que esperamos seja do seu agrado. Um grande abraço, Renato se despedindo, Renato Tavolieri Filho. Até amanhã.